mal, quando chama, tem controle, ó, cobrar pra parte. Não, não vai chamar o controle não, vai me chamar novamente pra ingressar na parte principal. Confirmo, quando chama o solo para ingresso no pátio principal, ó, cobrar pra parte. Isso. 3.000 pra 2.000, 6225. Gol no 922, desse mantenha 4.000. 4.000, ou não, 922. Eco Delta, chame agora a torre, 1986, tem um pouso. Eco 217, desse mantém o nível 060 em Bonf, autorizado chegada a Bonf. A 3179 está autorizada a linha em manter após a passagem do arbor da companhia. O TAN 3179. Está lá, autorizado. E além? Desce mantém a altitude de 3.000. Descendo para 3.000. Vitor, Juliette, Vitor, Charlie, ascensão agora nível 105 sem restrição. Oxané 6225, curvando agora à esquerda, até por 130, autorizado final e LS. Esquerda 130, está livre LS, Oxané 6225. Mantém a escuta azul, TAN 3663, complete LS, torre 1986, bom pouso. 286, bom dia. 3663. Gol 4298, bom dia, desse mantém 060, autorizado chegar a Mari, aguarde LS, correção, azul 4298, desse mantém 060, aguarde o procedimento LS X-Ray, autorizado chegada a Mari, ajuste 9022, aciona a identificação, azul 4298. 4298, 060 X-Ray LS, ajuste 0022. Gol 1922, descendo até 2.000, direito até a proa 09085. 2.085 na proa, 1922. Controle uma atividade de avião, mantendo o voo parado nas proximidades do CIA. Gente, reporte para mudança de posição, Max Select Romeu. Posso analisar no setor Romeu? 663, final da 1-0. Tá 663. Ajuste ao 0-2-2. Aguarde autorização de pouso. Para informação, temos um Sikorsky no litoral à sua direita, fazendo espera a 500 pés, não vai interferir no pouso. Tente guardando autorização, tá 3663. Solo, Salvador, é o trip 5345. Trip 5345, um minutinho, Copa Vitória. A sua escuta, senhora. American 9N, quantos anos você passa, não? Stand by, American 9N. Esse mantém a altitude de 3.000, se considera a altitude em ITAP. 3.000, se considera em ITAP, 6390. Trip 5217, desça e mantenha a altitude de 4.000. 4.000, manterá, trip 5217. 2.1022.625. O TAN 3179 decolado aos 2.4, chame o controle 120, décima 8. 208, entra aí, décima 4. Afirmativo, alvo bravo para trás, só lembrando que no corredor axé tem uma restrição de 1.000 pés. E assim que for passar a restrição, o controle vai se liberar para a pessoa pro 0730, ok? Pode partir do táxi, então vai passar no. Então vai dar passagem ao Cali 172, após o mesmo, e prossegue com o 04. Tempo Tem para o controle? Autorizado na projetada, azul 4298. Controle, o papapá, Mike Leste Romeu, tá livrando aqui o CIA para regresso, senhor. A Gadabata tá no visual com o campo. Dame Torre, 1186 para ingresso e pouso. Mike Juliette Romeu. 186 para ingresso e pouso, Romeu, grato, bom dia. Xané 6312, desse mantém a altitude de 2000 e inicia redução para 1909. Guarde autorização para cruzar a final da 1-0. No solo 27, libera a direita, 219 o solo. 219, bom dia, bom trabalho, tá 3663. Correu mais leste, o meu tá na região da, do CIA para regresso na Gadabata. Tente, Mike Juliette Romeu, guarde um minuto para o regresso, mantenha o presente setor. Um minuto, aguardando, Romeu. O Oxenai 6225, livre pouso, na 1-0, ventão no 40 graus, 1-3-9. Livre pouso na 1-0, 6225. O Mike Eco Delta, cruze a final da 1-0, agilizando na medida do possível. Para informação, temos um Boeing da Gol a 1-0 milhas, 10 milhas da cabeceira 1-0. 1-3, transponder, 1-2-0, decimal 8, controle, 5-3-4-5. Tu desce e mantém a altitude de 4.000. 4.000, adeus, 0.22, 4.2.9. O objeto 5826, desce e mantém a 5.000. 5.000, 5.2.6. Espaçadora. Bolo 9.22, informa um Sikorsky que acabou de cruzar o eixo da 1.0 a 510, não vai interferir no seu pouso. Aguarde a autorização e pista livre, o voo 1922, o ajuste é 1022. Paciente aguardando a liberação, 1922. Feira de Santana, decola 510, direto pro norte, 0140 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Na 6225, no solo 29, libera a direita, 1219 o solo. Direito 1219 solo, 6225. Eu vou no 922, tráfego adicional, Robson 44, tá no setor norte, aproximadamente 5 milhas. A sua esquerda não vai interferir no pouso. Tenner, eu te quero, obrigado. 1922, aguardado, pista livre. Alfa chamando essa Juliette, 6225. Está liberado a restrição inteiro, 35297. Ah, tchau. Controle 526, desvia direita, aproveitar com vocês. A gente poderia falar, informar a proa ideal e quantas milhas? A proa 070 por 10 milhas. A gente está autorizado de ver isso, Web 58-2000. Ok, livre de ver. Autorizado é o procedimento do Xanemia 312? Estimativo completo final do ILS, torre 18, decimal 6, bom pouso. Muito bem, muito obrigado. Leonardo, está por aqui, tá? Azul 4298. Fui direto Duna, azul 4298. Direto Duna, 4298. 352-16, desse mantém 2000, autorizado final ILS. Eu vou no 922, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-4-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, 1-9-2-2. 5-2-1-7. Fala Romeu, Juliette, Vitor Charles, sub mantém 085 restrito, e chame agora Recife frequência 1-2-8-8, alterno 2-6-0. 2-8-8-1-2-6-0, restrição 0, boa viagem. Azul 4298, desça e mantém a altitude de 3.000. 5826, desça e mantenha a altitude de 4000. 4000, 5826. Chegou, prossegue, tá aguardando autorização. O Mike Echo Delta no solo aos 3 anos, táxi pela Oscar e ao estacionar frequência livre. Recebo sua altimetria cruzando 6.300 pés. Então 3179, chame Recife agora na frequência 1251 na alterna 3325. Então 3179. É assumindo na Arizona, o Web 5226. Foro 922 no solo aos 32, libera a direita, 1219 o solo. Direita 1219, boa. Apro de TAP. ETAP, consulta. Afirmativo, vai voar ETAP, 5226. Voa ETAP, Web 5826. Confirmando, permanece autorizado 040. Afirmativo, tráfego precede para pouso, está nossa posição de 11 horas a 8 milhas, cruzando agora 4 mil, descida para 3 mil. A nave é o Embraer 190 da Azul. Ok, está aceito o tráfego, confirmando então, descida o 040, livre da restrição ETAP. Afirmativo, pode descer em altitude até 4 mil. Ok, 4 mil, tempo 5200. Trip 5217, torre 1186, bom pouso. 186, grato. Azul 4298, descendo até 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado final ILS, 4298. Web 5826, necessário agora redução. Se puder ir até o nível, até 200, 200. Matheus, reduzindo até 200, Web 5826. Pode contar com certeza a velocidade do tráfego da Azul? 218 nós. 218 nós, o Web 5826. Ok, você acabou de receber aqui no chão. Obrigado. E Matheus, está 7 milhas à sua frente, próximo já de ETAP. Ok, reduzindo 200. O tráfego da companhia ingressar de 5.01. Matheus, desde táxi direito à Índia, vai chegar mais próximo do Rio da América. Considera 226, também 629. Decolagem, papá, Rodrigo. Nosso solo, papá, Rodrigo. O Oceané 6312 no solo aos 35, libera a direita, 1219. 219, liberando. Ok, o triplo Papa Romeu Lima, mantendo 500 pés e o rumo norte, chame o controle em 120.8, a decolagem foi aos 35. Gente, graças senhor, até a volta, o Papa Romeu Lima, 120.8. Ok, o triplo 5217, informa um helicóptero, um Robson 44, já decolou pro norte e não interfere no pouso. O, tá livre o pouso, não no 0, vento é 1 no 40 graus, 1 no 39, o triplo 5217. Dead livre pouso, triple 5217. Informe, irá prosseguir para a Feira de Santana? Afirmativo, senhor. Teste mantendo a regra de voo visuais, reporte livrando a CTE. Vai reportar livrando o Papá Romeu Lima. Pareto, 3223, abaixo de novo, qualquer. Inicialmente mantenha a Soveto, mantenha a proa. Eu vou para as comunicações, intercepto o localizador e complete o LS. Ok, sistema 2000, vai manter a proa, caso de falha, intercepto. Controle, Salvador, bom dia, o Papa Tango em Jamaica Alpha, CN Jamaica. Jamaica Alpha, bom dia, sem identificação, reporte para descida, ajuste 1022, o vento de 140 graus com 08 nós em Jamaica Alpha, reporte ingressando aí, passando na lateral aí de Paris, passando Paris para o setor da rotatória. Em Jamaica Alpha, estando bom de graça. Para altitude de tráfego em Jamaica Alpha. Gente, descida para a altitude de tráfego, reporte próximo aí à rotatória aqui no Papazito. 4-5826 está livre, voa agora direto Duna e autorizado final aliás. Web 5826, reassumir navegação. Ok, vai voar Duna e está autorizado para o Web 5826. O 35217 no solo aos 37. Libera a direita, 1219 o solo. Direita 1219, 35217. Segundo a informação do nível 0, estava 065, agora cruzando em 6600, em ascensão à sua altitude. Atenção, vou apontar para o portão, tirando o bloco de carro. Mete o. 10-10. Bastaria 2223, pronto, cópia para conquista? Autorizado conquista 260, apresenta conforme a rota do plano, subida Arbor Elefa, curva direita após a decolagem, 50116 é o código, 1308 é o controle. Gente, o azul 4298, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste é no 022. Ajuste no 022, aguardando autorização, azul 4298. É a transmissão muito baixa, compreendi, é o Papa Tango Yankee Sierra Sierra, é isso? Diga, o Charlie Charlie Sierra. Chame 120.9, 121.9, o Charlie Charlie Sierra. Alô 4298, pistão no zero livre, autorizado o pouso, o vento é 140 graus, 139. Livre pouso na 140, 298. SR-358, a subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5017 e controle em 120.8. Pleno, complete, canal LS, torre 1186, tamo pouso. 186, bom. Controle Salvador, bom dia, Alfa, papapá, Alfa, bravo, papá, falado na sua escuta. Web 5826, reporte passando externo, o ajuste no 022. É boa tarde, externo, 5826. Sua escuta. Papapá, Alfa, bravo, papá. Suba em regras de voo visuais, ao nível 075 sem restrição, porém inicialmente no corredor forte. Papá, papá, Alfa Bravo Papá. Ciente, o Alfa Bravo Papá está autorizado 075, vai manter aqui pelo lado litoral. Ativo está livre seguir pelo litoral, Alfa Bravo Papá. Litoral 075, Alfa Bravo Papá. Estimativo, e subindo sem restrição ao nível 075. Livre subida para o 075, Alfa Bravo Papá. Tira para a vez, servida da rodatória, vista do campo. Se encontra, Romeu, Papá Romeu, Tchad, Tchad, Tchad. Salvador, bom dia. Aqui no Papa V, estou a 2 milhas da rotatória, fora a possibilidade de assinar o 97. 7, o Kilo Papa Victor. Chame na final da 17, informa o Boeing da Webjet na final da 10. Paciente, Victor. Passou externo, baixou travou, 5826. 7, o 5826 da Web. Aguarda a pista livre, informa o tráfego no setor norte. É um Charlie 310, tráfego pequeno porte, não interfere no pouso. 6, o tráfego agora no livro, 5826. Azul 4298, no solo aos 42. Libera a direita, chame o solo 1219. 219, seu 429. Charlie, Charlie Serra, acione, chame para o táxi. Autorizado, táxi até a Papá, reporte para ingressar na 17. O Webjet 5826, livre o pulo na 10. O vento é 140 graus, 10 nosso. Levo 5826. 298, prossiga de Alfa, reportando para Juliette. Segue de Alfa, reportando para Juliette, azul 4296. A posição, Charles, Charles Serra, tráfego na final da 17. Vou pro táxi, tipo 5345, POD 82, 2 horas, ou melhor, 3 horas de autonomia, alternando com. Confio para o controle? Ponto de espera, condutor 186. Pátio Índia Alfa 186, ponto de espera, 5345, obrigado. Livre pouso, 107 o quilo Papa Vitor. Nine zero, ready for departure. Gente, aguarde, passarido. Do 4298, Juliette, Juliette, ponto 08. O 35345, apenas até o sol, viu? Está ingressando nesse momento que é Juliette, ok? Visual e atento, 5345. Salário 5826, Bahia. 5826, para seguir o Alfa, também é Juliette. Alfa, 7 quilos Papa Victor, seu solo aos 4-5, vai pra Coangá. Afirmo, tá autorizado com track táxi pra Batra. Meu Charlie, Charlie, Serra, observe o tráfego à sua esquerda. O mesmo vai prosseguir o táxi pela pista, siga o mesmo. Via pista, reporte alinhado e pronto na 17, o Charlie, Charlie, Serra. America 980, clear for takeoff. Runway 10, wind 140 degrees, 13 knots. Do 223, puxa a cena remoto, não passa, sempre a gente está. Alfa de 3 Juliette, 5826, tá visual com 30 daqui, ó? Com certeza. A após o mesmo, prossegue via Juliette, contorno 02. Juliette 02, foi 2.6 após? Após. American 980, airline at 46, contact departure on 120.8, good day, sir. 20.8, American 980, good day. Gente, Kilo Papa Victor, bom dia. 2000 for flight level 330. American 980, radar contact, climb until flight level 330, Pucajamo, after Aracaju. Departure, American 980. Understand, flight level 330, and then the casual after the Araju transition, American 980. Affirmative. Charlie, Charlie Serra, decolagem autorizada da 17, o vento é 130 graus, 13 de nós. Oceanair 629, decolagem autorizada da 10, vento 130 graus, 13 de nós. Alinhar e manter após o 318 da Oceanair, o trip 5345. Charlie Serra, decolado aos 48, chame o controle, 120 da cima 8. 0, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Papai Romeu, Charlie Serra. Meu Charlie Serra, sul mantém nível 05, contato radar. No corredor forte, reporte nivelado. Saliva ascensão, sem restrição, Charlie Serra. Colado aos 49, chame o controle, 120, décima 8. 08, 6219, bom dia. Bom dia. Cara, sobre o torre de 2,5. Uno contato, sul mantém nível 360, acerta da El Leda após bridge. A El Leda bridge, subindo ao 360, poderia voar Leda? Utilizado direto no rumo de Leda. Oxané 6219. Autorizado no rumo de Leta, 6219, Oxané. Brasília 320. Aguarde um minuto, vai, cópia. Autorizado Brasília, nível com 320, via serviço 10, subida Momo Ibsa, com a primeira curva esquerda após a decolagem, 5031 é o código, 120, décima 8 é o controle. Eu confirmo. Ok, flight level 150, American 90, thank you. That's final 150, if you can work that out, American 980.